Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Sou eu, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Mundo Sertanejo. Muita música, muita alegria no seu rádio a partir de agora. E claro, muitos saludos para todos os nossos ouvintes, né? Desde já, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Leonardo canta, Liga Lá em Casa. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Marta Soares, em Dayabira, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Pedrinho Maranhão, muito obrigado, viu? A todos vocês aí do Estadão do Maranhão. Quem canta bonito agora? Pedro Paulo e Matheus, Seu Jeito. Mundo Sertanejo! Thank you.

pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Maravilha, cantei pra vocês um dos grandes sucessos da minha carreira, Quero Você Pra Mim. Olha, pra contratar o show do Diego Valadares pra sua cidade é fácil. Ligue no 61-8257-0991, tá bom? Diego Valadares faz um show bacana, um show alegre. A gente canta todos os sucessos que estão na boca do povo, tá? Além das minhas, Cabra Danado, Quero Você Pra Mim e outras que o público brasileiro já conhece, né? Ligue no 61-8257-0991. Um show alegre e barato aí na sua cidade. Casas noturnas, clubes, shows para prefeituras. Muito bacana, viu? Diego Valadares na sua cidade, um show pra cima. São 2 horas e meia de show alegre. Todo mundo dança e canta com a gente. É muito bacana. E você pode também interagir comigo no WhatsApp. É o 61-9973-0555. E lá no Facebook, todo mundo já sabe, né? É só pesquisar Diego Valadares e a gente vai estar sempre falando. Cantam no Mundo Sertanejo, Lucas e Calil, Quero Seu Amor. Seu coração, buscando o amor que perdi. Cansei de ficar por aí, tentando uma nova paixão. Será que é imaginação? Será medo da solidão? Será tira de mim essa dor? Onda

Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo. Nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango. Foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil. Esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango. Foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil. Esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Esse Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Raimundo José, FM 100,9, em Coelho Neto Maranhão, exibindo o nosso programa. Meu amigo Cacau Paradise, nosso diretor, locutor da Rádio Trans FM, Juiz de Fora, muito obrigado pelo carinho, viu? A Craiane Santana, em Porto Walter, no Acre, não perde o som do sertanejo. Meu amigo Jacinto Ferreira, em Cuiabá, também, no Mato Grosso, não perde o nosso programa. Cida Moreno, a Thali do Ateliê, em Córrego Fundo, Minas Gerais. Meu amigo Adira Alves, Rádio Clube FM, exibindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado, viu? Meu amigo Regivan Santos, em Castelos dos Sonhos, no Pará, Rádio Cidade FM, muito obrigado, viu? A Tereza Miras, em Condeúba, não, em Calheiro, em Guarulhos, São Paulo, perdão. Tereza Mira, em Guarulhos, no Estadão de São Paulo, muito obrigado, viu? Oscar de Oliveira Neves, em Tocantinópolis, no Tocantins, ouvindo nosso programa pela Rádio São Francisco FM de Porto Franco, no Maranhão. A Márcia Vale, em Cruzeiro do Sul, no Acre, muito obrigado, viu? Meu amigo Valdo Ramos, ele pede para mandar alô para o Matheus Pereira, para o Pedro, para a Larissa Regis, para Janice Rezende e todos os nossos ouvintes aí da Rádio Paracatu Sertaneja em Paracatu, Minas Gerais, muito obrigado, viu? Um beijo para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Meu amigo Luiz Lima, rádio da Rádio Tabajara FM em Petrolina, no Pernambuco, um abraço, muito obrigado a todos vocês, viu? O Zami Farias em Goiânia, Rafael Rodrigues em São João da Aliança, Goiás, também ouvindo o nosso programa, um abraço a todos vocês, viu? A Ceça Lopes, o Baguinho da Bahia, Seba, Rubens Gomes, todos vocês da Talismã FM, no Estadão da Bahia, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Nelinho Ramos, Rádio Alternativa FM Rubim, Minas Gerais. Ô Nelinho Ramos, muito obrigado, viu, a todos vocês, amigos da Rádio Alternativa FM, nossa parceira em Rubim, Minas Gerais, exibindo o Mundo Sertanejo. Valmir Lucena, lá do Rio de Janeiro, grande Valmir Lucena, cantor, escritor, compositor, sempre interagindo comigo no Facebook, me liga, a gente bate um papo por telefone também. Valmir Lucena, grande astral, alto astral. E ele canta a música para vocês, Brinquedos. Canta Valmir Lucena, do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. Tantas lembranças mansas que me traz, e esse tempo chuvoso piora faz. Brincar lá fora agora de chorar, e eu aqui dentro, entro dentro em mim a buscar pique na chuva, guerra de lama, meus brinquedos. Pique na chuva, guerra de lama, meus brinquedos. Pente, pente, é o frade, frade, na boca do forno, forno, me tirai um bolo, bolo. Tudo que seu mestre manda, faremos todos. Vem, vento, caxinguelê, cachorro do mato quer te morder. Vem, vento, caxinguelê, cachorro do mato quer te morder. Oh, oh, oh. Chuva, o sol já se chegou. Minha saudade o vento não levou. Coisas boas gosto de lembrar. Está chovendo agora em meu olhar, mas te vejo. Os meus filhos não vão conhecer os meus brinquedos. Pente, pente, é o frade, frade, na boca do forno, forno, me tirai um bolo, bolo. Tudo que seu mestre manda, faremos todos. Vem, vento, caxinguelê, cachorro do mato quer me morder. Vem, vento, caxinguelê, cachorro do mato quer me morder. Chegou. Minha saudade o vento não levou. Coisas boas gosto de lembrar. Está chovendo agora em meu olhar, mas medo os meus filhos não vão conhecer os meus brinquedos. Pente, pente, é o frade, frade, na boca do forro, forro, me tirai um bolo, bolo. Tudo que seu mestre manda, faremos todos. Vem, vento, caxinguelê, cachorro do mato quer me morder. Vem, vento, caxinguelê, cachorro do mato quer me morder. Vem, vente, é frade, frade, na boca do forro, forro, me tirar